2228, tá habilizado? 3228. Gente, completa aproximação, chame torre no 8, decimal 9. 1895, 2228. 22. Transmissão ininteligível. Voa na 222, sinal da 0. 228, continua a aproximação, reporta visual ao campo. 228. No 228, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 079. Pouso no 0, no 228, solo aos 34, livre à direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, gol no 222. Romeo Azul Alpha X-Ray Alpha. Sul Alpha X-Ray Alpha. Bom dia. É, muito bom dia, Alpha X-Ray Alpha. Está no Finger 1, pede autorização de reboque para pátio 3 para 5 Romeo e para Aero 500. Está autorizado início do reboque através do gate 04. Aeronave na Alpha vai ingressar no pátio da posição Alpha X-Ray Alpha. Ok, ciente, reportar através do gate 4, obrigado. Alfa confirmando, se encontra no gate 1 e vai prosseguir para o 3, confirma? Positivo. Está autorizado, reporta. É o termo, reporta no termo, Alfa Excel. Reportaria o termo, obrigado. 972? Isso, 972. Sinal 72, autorizado Galeão, via da Pesulo 44, Porto Seguro, Open 9857, Mouso. Nível 360, saída San Vuno, transição Doquilo, primeira curva direita, transponder 5216. Controle. Controle Salvador, 120, decimal 8. Aprovado 360, Galeão. Bola da 10 em curva direita, nação 1, no topo, nota de Zulu 44, até seguro, depois upper November 857, 5216, é o transponder 1208.2. Fechamento correto, patrão push, risco 972. Já tem estimado push, risco 972. Ainda não. Autorizado nível 3.4. 972, aeronave da Azul, está sendo rebocada a aeroguarda no momento. 40 de solo, 5 meios de grave, autorizado por escolta. Solo, o Azul, Alfa, Exo e Alfa, informe o tempo do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Salvador, boa noite, o passarinho do 2222 transfere 170 voando Mastur. Passarinho do 2220, Sony, identificação. Autorizado chegada da AMAN, reporte no enviado de descida, logística Salvador 1015. 1015, ajuste de altímetro e já no ideal de descida. Passarinho do 2222, dessa via para o nível de voo 050. Para o 050 via, solicita assim que possível a proa de Duna. Passarinho 2222, autorizado Duna. Muito obrigado. 050, Duna voando, passarinho 2222. Rio 5972, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, chama no ponto de espera pronto, o ajuste é altímetro 0015. Negativo, estamos voando, Duna. Silêncio. Sim, 5972, autorizado. Leandro e colapso no zero, o vento de 1950 graus, 059. Entendeu? Livre de alinhada e decolada, 10. Sinal 72, decolado 56, controle 120 decimal 8. 1208, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Sinal 72, contada radar de colagem, subavia saída São João para nível 360. São Bruno 360, Rio 5972. Quando possível, uma proa mais próxima para o Rio. Rio 5972, autorizado Leda. Leda da Presidente, 5972. Passaredo 2222, desça para 2000 pés, ou ajuste na 0,15, autorizado LS à esquerda, pista na 0, reposta estabilizada. Positivo, prosseguindo para 2000 pés, reportaremos estabilizado da X-Ray da 1-5, 2222. 5972, chamo Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 125.35. Cadê a confirmar a secundária? Secundária 128.65. 25, 128.65, Rio 5972. Boa noite. Secundária 128.65. Agora entendeu claro, 128.65, Rio 5972. Boa noite. Salvador, boa noite. Azul 6908. Azul 6908, adiciona identificação. Dessa vez chegar Bomed 1 para nível 050, ajuste na 015. 15150 via Bomed 1, 6908. Entra para o 050-6908. Totalmente visual estabilizado no X-Ray, passaria do 2220. Passaria do 2222, completa aproximação, chama em torno na frequência 118.95. Muito obrigado, passaria do 2222, tenha uma boa noite. Boa noite. Salvador, bom dia, passaria do 2222, estabilizado, full ILS, X-Ray, baixar travado. Passaria do 2222, autorizado pouso, pista no zero, vento 1140 graus, 04. Autorizado pouso, grato, passaria 2222. Passaria 2222, solo 911, taxi a Kilo, parte 3, pouso sobre pista 2 Lima, fica até sinalização do sol. Capitão, muito obrigado, 2222, boa noite, mano. Para 2 no país, hoje no 0 no 5, autorizado a LF foi da pista no 0 e reporte estabilizado. 2015 a reportar estável no 908. 1908 estabilizado. Confirmo. 1908. Essa aproximação chama torre na frequência 118, decimal 95. 895, boa. Boa. 1908. 908, boa noite, autorizado pouso pista no zero, vento 140 graus, 05. E o pouso 6908. Alfa Quilo Pat 3, 3 Romeu, posição. Alfa Quilo Pat 3, 3 Romeu. O azul 6908 foi realocado para o gate 01. Autorizado táxi Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para o 01. Salvador, bom dia, Sun 3520, com informação Charlie. 3520, bom dia, senhor, identificação. Autorizador voar ITAP, descido para nível de voo 120 inicialmente. O ajuste em Salvador 1095. Aproje ITAP, nível 120 inicialmente. 1015, 3520. A 3520, cancelado as restrições em TAP. Muito obrigado. Confirmando o controle, a restrição de altitude também? Afirmo. Ok.